Olá, estimado ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um domingo à tarde aqui na Rádio Antena Web. Já sabe que este é aquele programa que lhe faz companhia nas tardes de domingo na Rádio Antena Web. Eu sou o Carlos Bonaparte e é com o prazer habitual que estou deste lado para lhe fazer companhia nas próximas 3 horas. E vamos, sem mais demoras, iniciar a nossa emissão musicalmente falando, começando este nosso programa com Dalida. Bésame Mucho é uma música romântica aqui transformada numa dance bem suave e que lhe proponho então escutar já de seguida. E para mantermos o ritmo dance, vamos ficar depois com os Desireless, recordando Voyage Voyage, o maior sucesso deste grupo, sem dúvida. Vamos ainda ficar com Dairo, o tema Thank You. E para acabar, por que não, ficarmos com uma música de Donna Summer, Love to Love, uma música bem bonita e muito, muito conhecida. Vamos então ficar com estas 4 músicas, estes 4 temas que abrem as portas a mais um domingo à tarde. Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. On l'a chanté dans les rues sous des ciels inconnus et dans toute la France. On la croyait oubliée pour mieux nous aimer. Voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho. Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi. Corps fantastique. Pour nous aimer, il nous faut simplement quelques mots qui vont sur la musique. Bésame, bésame mucho. Au-dessus des vieux volcans, glissent des ailes sous le tapis.

A música continua na nossa emissão aqui no Domingo à Tarde. Vamos ficar com mais 4 temas para lhe trazerem boas energias, boa disposição, pelo menos assim esperemos. Celine Dion com One Heart, uma música que dá título também ao seu trabalho. Vamos depois ficar ainda com Please, uma música dos The Carpenters. Ainda Catherine Lara com Nuit Magique, um dos temas franceses que vai ter a oportunidade de escutar nesta tarde de domingo, e ainda uma música vinda de Espanha, Merche, Eras Tu. Atenção que esta é uma história real e, portanto, merece uma especial atenção. Eu sugiro então a sua atenção para este quarto tema, o tema de Merche, Eras Tu, que é uma história, infelizmente, real. Vamos lá ficar com estas 4 músicas e eu volto daqui a alguns instantes. Até já! You can run, and you can begin in a place where you don't fit in, 'cause love will find a way. Yeah, when you're down, you can start again, turn around, anything you're in, love will find a place. If you got www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Mr. Postman, look and see if there's a letter. Próxima estação, Antena Web. Todas as maletas, um par de semanas antes. Penso que sabia que era o último viaje. Cuántas despedidas por si no podía volver. No le faltó ningún amigo. Todos quisieron ser testigos. Recordando chistes como siempre te reías. No imaginé. Tiene dueño, te cantará siempre a ti.

Antena Web, uma porta para o mundo através da música. These broken wings, I'd like to fly again, learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. So take these broken wings. Block, we dipping clean, flow with funky flavor. That was Mrs. T or Goldie G. We ripping the shit, we rapping the shit. We laying the track and flipping the script. Dropping the lyrical beats and soaring, checking the microphone. We're soaring, rickety red and baby black. Get up with this, you can't go back. Tisket, casket, cock a hammer, blast it. Homies try to fix you, rest the pain in the casket. You're taking a chance, you're rolling the dice. You lose your luck, you lose your life. Check yourself off before I wreck that ass car. Don't make me have to take it for a ride in my trunk. I said excuses, excuses. I'm not trying to hear Stylus booty by nature. So get on out of here. You said you couldn't wreck the mic, but you came too late. You said you coulda hyped the crowd, but your shit sound fake. You woulda stepped up on the stage, but you were scared to get slammed. You woulda, you coulda, shoulda, but you didn't. Damn. Take these broken wings. E bom, chegamos ao primeiro intervalo, o primeiro de dois intervalos do nosso domingo à tarde. Vamos só ficar com mais quatro músicas antes de lá irmos. Quatro músicas nesta tarde de domingo que têm como principal objetivo mantê-lo bem disposto. A primeira música que vai poder ouvir chama-se I Need to Know, mas é cantada em espanhol, tirando este refrão, é cantada em espanhol. Vamos depois ficar com uma outra música, também espanhola, Soy, é a música que nos trazem os Gypsy Kings, e trago-vos ainda Richard und Jasmin, a música que vai poder ouvir cantada em alemão, e para acabar vamos ficar com mais um tema bem calminho, os The Spider com, aliás, os Wizard com The Spider. Quando eu voltar, vamos ficar com música francesa. Já sabe, não pode ser do seu lugar, porque nós voltamos daqui a pouco e com grandes músicas. Fiquem bem e um até já. Estoy muriendo yo. como lo pienso hoy, es un amor mi vida. Y porque gitano soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida. Rosen blühten wie ihre Liebe an dem Frühlingstag, als sie sich sahen, und er sagte: Fahr mit mir spazieren, so voll Hoffnung fing alles an. Junge Liebe kennt keine Sorgen. Richard schaute nicht auf den Verkehr an der Kreuz. Geschah das Unglück. Plötzlich gab es Jasmin nicht mehr. Und seine Mutter, sie sagte zu ihm: Sei nicht so traurig um deine Jasmin. Auch wenn du schuld warst, ich halte zu dir. Das Leben geht weiter, ach glaub es mir. Doch es soll dir eine Mahnung sein, vergiss das nie, denn nun bist du allein. Nur dieser eine Augenblick nahm dir deine Liebe, dein größtes Glück. Sind 3 Jahre nun auch vergangen. Das Gefühl der Schuld begleitet ihn. Und er steht nun da mit roten Rosen. Denn noch immer liebt er Jasmin. Seine Tränen sind stumme Worte. Den kalten Stein, schmerzlich faltet er seine Hände. Doch nie mehr kann er bei ihr sein. Und seine Mutter, sie sagte zu ihm: Sei nicht so traurig um deine Jasmin. Auch wenn du schuld warst, ich halte zu dir. Das Leben geht weiter, ach glaub es mir. Doch es soll dir eine Mahnung sein, vergiss das nie, denn nun bist du allein. Nur dieser eine Augenblick nahm dir deine Liebe, dein größtes Glück. Und seine Mutter, sie sagte zu ihm: Sei nicht so traurig um deine Jasmin. Auch wenn du schuld warst, ich halte zu dir. Das Leben geht weiter, ach glaub es mir. Doch es soll dir eine Mahnung sein. Vergiss das nie, denn nun bist du allein. Nur dieser. Struggling to

vou partilhar consigo uma emoção estranha, mas que eu gosto de partilhar estas coisas com os ouvintes. Sabe o que isto me faz lembrar? Faz lembrar os tempos do voo noturno. É verdade. É que às 8h30 da noite era noite, de facto. Faz lembrar o inverno, ou outono, quando queira, não é? Enfim, boas recordações de programas que já passaram aqui na rádio Antena Web. Vamos voltar à música, primeiro agora com uma voz magnífica, uma voz, enfim, que já nos deixou há alguns anos, há muitos anos, há 21 ou há 20, se não estou em erro, mas que é sem dúvida uma grande música e uma grande voz para recordar. A voz é de Freddie Mercury, a música Who Wants to Live Forever, a música dos Queen, que mais tarde foi interpretada outra vez pelos Doom. Vamos depois ficar com Henrique Iglesias e Whitney Houston, uma música que fez muito sucesso no princípio dos anos 2000. E vamos ainda ficar com mais dois temas. O primeiro é de Edwin Hutton, a música chama-se Love in Venice. Depois os Eagles trazem-nos da Hotel California. E desta forma, vamos calma e tranquilamente seguindo na tarde do domingo, deste dia 5 de setembro de 2010. I want to hold. Antenna Web, un caso serio nella radiofonia. Thank you. ceiling. They picked champagne on ice, and she said, "We are all just prisoners here of our own device." And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Vamos prosseguindo nesta nossa emissão. Vou trazer de seguida mais algumas músicas. Uma delas é francesa e as outras duas são italianas. Mas é em português que vamos começar esta seleção de quatro temas. Recordando Carlos Mendes e a sua Amélia dos Olhos Doces. É verdade. Vamos depois seguindo logo com os tais dois temas franceses. Primeiro, Joe Dassin com Ça va pas changer le monde. Aliás, a música francesa. E vamos acabar com os tais dois temas italianos que lhe prometi. Primeiro, Laponia, na voz de Mônica Asperum. E depois, com a voz de Caterina Caselli e o tema Non Ritornerai. São as quatro músicas que está prestes a escutar. Só preciso que não saia daí, que não mexa no seu MP3, no seu computador, onde quer que seja. Quer dizer, pode mexer, desde que não faça ali um chamado Alt F4. Não é? Desde que não feche o nosso programa, já sabe, pode fazer aquilo que quiser. E vai poder, então, escutar estas quatro bonitas melodias. Vamos lá ficar com estes quatro temas. Começamos com Carlos Mendes e Amélia dos Olhos Doces. Ora, diga lá se não é bonita esta música. Amélia dos Olhos Doces, quem é que te trouxe grávida da esperança? Um gosto de flor na boca, na pele e na roupa, perfumes de França. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras. E pois, quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia dos olhos doces, quem dera que fosses apenas mulher. Amélia dos olhos doces, se ao menos tivesses direito a viver. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras, e pois quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia gaivota, manto poeta, rosa de café. Amélia gaiata do bairro da lata, do cais do Sodré. Tens um nome de navio, teu corpo é um rio onde a sede corre. Olhos doces, quem diria que o amor nascia onde Amélia morre. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras, e pois quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia dos olhos doces, c'est drôle, tu es parti, et pourtant tu es encore ici, puisque tout me parle de toi, un parfum de femme, l'écho de ta voix, ton adieu, je n'y crois pas du tout, c'est un au revoir. Presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde, il a trop tourné sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres, ça va rien changer du tout. Qu'est-ce que ça peut bien qui s'est refermé. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, que tu changes de maison. Il va continuer le c'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer le monde, ça va pas le déranger. Il est comme avant le monde, c'est toi seul qui as changé. Moi je suis resté le même, celui qui croyait que tu l'aimais. C'était pas vrai, n'en parlons plus. Antena Web, sintoniza-te.

Pois é, já reparou, não é? Aqui uma gafe minha. Eu nem sei como é que eu conheço bem esta música, Lapónia, e não sei como é que lhe caí no erro, como é que me caí no erro de lhe dizer por mais do que uma vez que era italiana, mas enfim. Não é italiana, é holandesa. De facto, Mónica Asper não é um nome propriamente muito italiano. Quanto muito alemão, mas pronto, mas parecia de facto mais até holandês. De todas formas, deixem-me levar, não sei porquê, mas talvez pela música de Caterina Caselli, também uma grande melodia, não é? Uma grande música, muito, muito bonita. Mas a de Mónica Aspelung é de facto holandesa, Lapónia, e é de facto um tema também muito bonito, mesmo assim é um tema muito bonito. Vamos prosseguir com a nossa emissão. Vamos agora para mais um pequeno intervalo, mas antes tenho mais 4 músicas para lhe oferecer. A primeira também já, enfim, de certa forma para compensar, é a italiana. Canzoni per te, de Sergio Endrigo. E esta, não tenho dúvidas de que é italiana. Vamos ainda ficar com mais 3 temas. Primeiro, neste caso, segundo, Rosário com Água e Sal. Rebecca, a música de Demis Russos. E para acabar, Pauline, Allô le Monde, mais uma música francesa para escutar nesta tarde de domingo. Tarde que nós pretendemos que seja tranquila, serena, mas animada e bem disposta. Eu volto depois do segundo intervalo para a terceira e última parte do nosso domingo à tarde. Não saia daí, que eu volto já. Festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo. Era il mio orgoglio, la tua allegria. È stato tanto grande ormai. Non sa morire. Per questo canto e canto a te. La solitudine che tu mi hai regalato io la coltivo come un fiore. Chissà se finirà. Se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se un'altra io dirò le cose che dicevo a te. Ma oggi devo dire che ti voglio bene. Per questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai, non sa morire. Per questo canto e canto te. Se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se un'altra io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene. Per questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai, non sa morire. Per questo canto e canto te.

Thank you. Agora ficar com mais 4 temas antes das minhas despedidas. Vamos ouvir em primeira instância uma música de Alanis Morissette chamada Perfect. Ainda a música dos Nazareth chamada Love Hurts, que se chama o tema. Andava aqui às fontes. Love Hurts é como se chama a música que vamos poder ouvir. Depois I Will Remember You, a música da cantora Sarah McLachlan. E vamos acabar com Bubbly. É um tema muito bonito que nos traz a cantora Colby Calet. Vamos ficar com estas 4 músicas antes de me despedir. É verdade, estamos a chegar ao final do nosso Domingo à Tarde. Não pode sair do seu lugar para ouvir os últimos temas. Vão ser em francês. Só lhe posso dizer isto. Por agora, são mesmo estes 4 temas. Começamos com Perfect, de Alanis Morissette. Sometimes it's never quite enough. You're flawless, then you're in my love. Don't forget to win first place. Don't forget to keep that smile on your face. Be a good. Try a little harder. You've got to measure up. Make me prouder. How long before you screw it up? Tell you to hurry up. wasn't fast enough to make us happy. Sintonizado no show Antena Web.

Chegamos assim ao final da nossa emissão. Acabamos o nosso programa. Edição número 31 para esta tarde de 5 de setembro de 2010. Vamos acabar com três temas. Duas Lauras e uma Marie. Primeiro, Laura Brannigan com Gloria. Ainda Laura Pausini com La Solitudine. E eu disse-lhe que iríamos acabar em francês. E é verdade. Marie de la Forêt traz-nos Viens. Um tema, um clássico da música francesa. É uma música muito, muito bonita que eu convido a ouvir neste finalzinho de tarde de domingo. Fique bem, eu volto na próxima semana. Já sabe que já a seguir há mais um programa Latinoamérica com a Joana Santos. Fiquem bem, tenham uma ótima tarde e até de hoje a 8 dias. Desde a música.

passe à l'instant, puisque demain tu t'en vas pour un an si loin. Viens, je veux ce soir des souvenirs pour un an. Auprès de moi.